Bom, com vocês, Marcelo D2, Daniel Ganjamin e Uruca de Santos. Minha família quer tudo como quem não quer nada, mas toma de assalto quando chega na parada. Brasileira, salve Chico Sainz! Chico, Recife!